Falar de memória. Sejam bem-vindos a que estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. À semelhança dos últimos programas, continuamos nas ligações anglófonas a Macau. Estamos no cemitério protestante, junto à Casa Garden e ao Jardim de Camões. Este local foi objeto de um livro, A Monumental Survey of the Old Protestant Cemetery in Macau, um livro assinado por Lindsay Ride. Ele próprio, João, uma figura digna também de um livro, de um romance. Exatamente, ora está. Eu estava a ler a lápide que foi descerrada em 1977, como diz aqui, pelo governador Garcia Leandro, com a presença do governador de Hong Kong e altas individualidades da vizinha colónia britânica. E aqui diz: In memory of Lindsay Tasman Ride, Knight, Scholar, Soldier, Musician, Sportsman, Benefactor and Friend, and also Spy. Portanto, porque acrescentas tu. Exatamente. Porque ele era o chefe dos serviços de inteligência britânica aqui nesta região do mundo. Ele era australiano, médico, portanto, uma figura muito interessante, como aqui diz, com variadíssimas aptidões, e é um homem que faz um trabalho, eu diria, extraordinário, que é como todos os autores, por exemplo, de dicionários, que normalmente não são falados, mas que fazem trabalhos importantíssimos de base. Exatamente. Sem eles não era possível, muitas vezes, avançar-se com qualquer estudo importante ou assim. E Sir Lindsay Ride faz isso, um trabalho metódico, ele e a mulher, aqui neste cemitério, que é o de biografar esta gente toda que por aqui está. E estão aqui figuras muito importantes, algumas muito conhecidas em Macau, como por exemplo ali George Chinnery. Está, por exemplo, um Churchill aqui. E estão outras figuras que em Macau e no mundo português não são conhecidas, mas que no mundo anglo-saxónico tiveram papéis importantes. Também no mundo holandês, colonial. E de maneira que ele vem para aqui. Lindsay Ride é preso em Hong Kong durante a guerra e consegue escapar do campo de concentração de Stanley. Consegue atingir Chongqing, que era onde estava assediado o governo da chamada China Livre. E é ele que organiza ali uma rede destinada a fazer a recuperação dos pilotos que eram abatidos aqui nesta região e de outros militares que se perdiam aqui nesta zona. Para isso, ele organizou com os chineses, com os serviços secretos nacionalistas chineses, uma rede que tinha os seus elementos aqui em Macau. O mais importante, talvez, nessa altura, é o Aixi Liang, que ele próprio tinha uma rede de, podemos dizer, contrabandistas que passavam entre as malhas dos japoneses, faziam a recuperação precisamente desses homens que eram náufragos de batalhas navais, por exemplo, ou de aviões que eram abatidos. É importante a atuação da Brigada do Rio do Leste, que é uma brigada constituída por nacionalistas e comunistas. Eram milícias, não é? Exato, milícias, que foram passando essa gente para Chongqing, com perigos muito grandes. Essa rede, feita por Sir Lindsay Ride, é depois absorvida por uma organização mais geral da defesa britânica, que é o chamado MI9, que era um offshoot, um ramo do MI6, que era a espionagem estrangeira. E então esse MI9 consegue fazer operações bastante importantes, nomeadamente retirar do campo de Stanley figuras militares importantes e levá-las para Chongqing. É interessante, por exemplo, é essa rede de Sir Lindsay Ride que dá a fuga aqui em Macau. O chefe da Administração Civil de Macau, Menezes Alves, que a certa altura entra em litígio com o governador de Macau, sente-se ameaçado. Não sei se é ele que se sente ameaçado ou se de facto há uma ameaça contra ele, e é a organização de Sir Lindsay Wright, que o tira daqui de Macau, mete-o num junco, desembarca aqui nas imediações e consegue levá-lo a salvo até Chongqing, e depois ele é levado então para Goa, e de Goa para Lisboa, onde se vai queixar ao Salazar, enfim, da atuação do governador de Macau. Acho que o Salazar não lhe deu ouvidos. E, portanto, Sir Lindsay Wright é um homem que depois da guerra não regressou à sua profissão de médico por inteiro. Portanto, ele era um homem da inteligência e continuou a dirigir os seus agentes, nomeadamente aqui em Macau. E, portanto, agora, uma belíssima cobertura para fazer as suas atividades de inteligência era precisamente fazer, por exemplo, isto, que era fazer a biografia de toda esta gente, para poder consultar arquivos, para poder contactar pessoas, etc, etc, etc. E de maneira que fez um trabalho extraordinário, e que é pena que não tenha sido seguido por historiadores portugueses de Macau, porque há aqui muita matéria que ele descobriu e que não foi devidamente investigada. E mesmo nós, jornalistas, deveríamos prestar um bocadinho mais de atenção a esse memorável livro que ele escreveu. Assim recordamos Lindsay Wright, uma personagem própria também ela de figurar num romance. Na sua lápide, aqui no cemitério protestante, podemos ler que o melhor guia do futuro é o passado. Ora, nós não podemos estar mais de acordo com essa frase, e é por isso que falamos de memória. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado.